Bota esse sax pra chorar, Bruno Lima, apaixonado do Brasil. Chegou sem avisar, entrou sem bater, me fez acreditar que eu era tudo pra você. Levou as suas coisas lá pra casa. Quando vi, não era dono mais de nada, nem do meu coração. Nem se importou com o tamanho do estrago, nem esperou vir a união estável pra me mandar a intimação. Ô, mulher, e me deixou na pindaíba, só bebendo pinga, ouvindo os modão. Não alisa o coração, a sentença mais sofrida. Seu juiz ainda ama essa bandida. E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga, ouvindo os modão. E não alisa o coração, a sentença mais sofrida. Seu juiz ainda ama essa bandida. Esse é o apaixonado do Brasil. Chegou sem avisar, entrou sem bater, me fez acreditar que eu era tudo pra você. Levou as suas coisas lá pra casa. Quando vi, não era dono mais de nada, nem do meu coração. Nem se importou com o tamanho do estrago, nem esperou vir a união estável pra me mandar a intimação. E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga, ouvindo os modão. E não alisa o coração, a sentença mais sofrida. Seu juiz ainda ama essa bandida. E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga, ouvindo os modão. E não alisa o coração, a sentença mais sofrida. Seu juiz ainda ama essa bandida. Ô, mulher covarde, apaixonado do Brasil, esse é o melhor swing do Arrocha, pô.